Introdução Workshop 557. Tão antigo quanto o Criador. Somos campos reciclados. Inércia universal. Massa e peso. Ser de referência na Terra. Corren. Conectado ao Criador. A ciência fracassou. TETP. Nuclear obsoleto. Novo material traz mudança. Fraude contra a Fundação Cash comprovada. O ensinamento de hoje é mais sobre como os campos magnéticos e gravitacionais interagem e manifestam a vida no universo e como será nossa vida no universo. Como nascemos primeiro da fisicalidade e não conhecemos a alma do homem, consideramos que nossa idade é o número de rotações da Terra ao redor do Sol que a fisicalidade fez. Mas se viermos a conhecer nossa alma, teremos que rastrear nossas origens até as origens de nossa alma. Um departamento das Nações Unidas faz a genealogia da raça humana e na fisicalidade eles rastrearam os seres humanos até uma única mãe, da qual veio o corpo físico. Da mesma forma, os campos magnéticos do Criador se espalharam a partir dele e começaram a se dividir e a interagir uns com os outros e consigo mesmos, criando assim essa teia da criação, que chamamos de únicos. Tudo está dentro do útero do Criador. Como o micro está no macro, podemos ver o mesmo padrão de criação acontecendo no útero da mãe, criando assim a criança. Os campos que vêm de fora do útero não podem ser vistos, mas todas as interações ocorrem dentro do útero e a manifestação resultante dos campos é o corpo físico da criança. E esse é apenas o lado físico da criação. Ainda nem falamos sobre as emoções, que são a força dos campos. Até mesmo este parágrafo aqui está muito além de tudo que aprendemos na escola. E a pessoa comum que está andando na rua não será capaz nem mesmo de compreender tanto assim. Mas o que tudo isso nos diz? Se pensamos profundamente sobre isso, significa que estamos conectados a tudo no universo por meio de nossos campos e que todos nós somos feitos dos mesmos campos. Portanto, quando brigamos com os outros, na verdade estamos brigando com nós mesmos. Mas para entender os campos, precisamos de muito mais conhecimento, pois nossa ciência é muito limitada e não tem quase nenhum conhecimento do que são os campos magnéticos. O Sr. Cash apenas começou a arranhar a superfície ao nos ensinar sobre os campos magnéticos, e isso já está muito além da compreensão dos cientistas com doutorado e PhDs. Sabemos que quando dois campos interagem para se tornarem plasmas, eles permanecem com esse plasma até que seu ciclo de vida se complete. Quando então os campos se separam e continuam assim sua jornada através do universo, mas eles manterão ainda assim o que experimentaram em sua memória ou no RNA. E durante o tempo de vida desse plasma, parte desses campos podem ser emitidos para criar ainda mais ciclos de vida. Está começando a parecer um pouco complicado, mas isso também nos indica como tudo está conectado a tudo mais. Porque os campos parecem ter uma capacidade ilimitada de interagir e se dividir e criar vida continuamente. É claro que existem regras na criação que os campos devem seguir, mas elas não são como as regras fixas que criamos na dimensão física. Outra maneira de pensar sobre isso é que somos feitos de campos reciclados, mas não estamos falando de uma ou duas vezes que passamos por essa reciclagem, mas de bilhões e trilhões de vezes. Antigamente, quando usávamos máquinas de escrever com papel, tínhamos medo de cometer erros e ter que começar tudo de novo. Depois, quando surgiram os processadores de texto e os computadores, podíamos cometer quantos erros quiséssemos e fazer quantas cópias quiséssemos dos documentos. E se formos além nessa analogia, os zeros e uns, ou a memória no disco rígido do computador, estão sendo continuamente reciclados. As letras que vemos na tela não são novas, elas são campos reciclados. Mas o ponto principal é que essa é a maneira como os campos interagem e criam, e como somos feitos de campos reciclados, isso significa que já estamos conectados a tudo. E se conseguimos ter essa sensação dentro de nós, será mais fácil transmutar, porque estaremos viajando ao longo dessas conexões estabelecidas. Se você for recém-chegado a esse estudo, há alguns ensinamentos detalhados sobre massa e peso que fizemos há alguns anos e que tornarão esse ensinamento mais claro para você. Esses são importantes ensinamentos fundamentais da ciência do plasma sobre como passamos do estado de energia para a matéria e manifestamos todas as coisas que vemos ao nosso redor como criação. Se você está curioso para saber por que ao deixar cair uma pedra enorme e um graveto minúsculo, e eles caem na Terra com a mesma velocidade, ou por que a massa de um objeto na Terra é a mesma na Lua, mas o peso é diferente, então isso será respondido para você. Hoje ele ampliou o conhecimento no sentido de que a massa será a mesma não apenas em nosso sistema solar, mas em todo o universo, porque a massa é criada a partir dos campos da inércia do universo, que é responsável por criar todos os elementos do universo e não apenas os elementos aqui da Terra. Lembre-se de que a massa é equivalente ao plasma, ou poderíamos dizer um átomo, e o peso é quando a massa interage com os campos magnéticos e gravitacionais e os campos da inércia do planeta e se manifesta como material. Nosso cientista não conhece esse tipo de inércia, ele só conhece a inércia física e uma fórmula matemática. Portanto, o peso está relacionado à inércia do ambiente local, que também inclui o espaço vazio. De certa forma, a inércia é como o desejo de se manifestar, e onde quer que haja um centro, como o universo, galáxia, sistema solar, planeta e até mesmo a alma do homem, todos eles terão seus próprios campos de inércia. Portanto, há muitos plasmas no universo que têm massa, mas eles não serão capazes de se manifestar no estado de matéria na Terra, porque eles não correspondem à força do campo de inércia deste planeta. Eles ainda existem, mas não os veremos, a menos que encontremos uma maneira de fazer uma caixa e criar a força de campo deles ali. Outra coisa importante a ser lembrada hoje é que a força do campo de inércia de um planeta pode mudar à medida que ele se move dos limites externos do sistema solar em direção ao Sol. Portanto, Júpiter e Saturno eles estão na força de campo de inércia do estado gasoso, e quando eles chegarem ao ponto em que a Terra está agora, seus campos de inércia mudarão e eles se tornarão um estado de matéria. Na transmutação, não estamos fazendo nada além de seguir o padrão de como a criação ocorre. Transmutamos de nosso corpo, que é o mesmo que o peso, de volta à energia do plasma, que é a massa. Então viajamos para um novo local e, por meio da emoção e dos campos locais da inércia desse ambiente, criamos uma nova fisicalidade ou peso. É o mesmo processo simples que todos nós podemos entender, mas precisamos engajar nossa emoção e ser capazes de controlar isso. Os sistemas da Fundação Cash nos ajudam a expandir nossa alma e a encapsular a fisicalidade, e então voltamos ao estado de campo. Quando entendermos esse processo básico da criação, não teremos medo disso, e a transmutação será fácil. Ele explicou como os seres são criados neste planeta. Quando os campos da alma do universo interagem com as condições e a força deste planeta, eles criam o que eu chamei de ser de referência para este planeta. Em uma determinada força de campo, esse ser de referência se torna um humano, em outra força se torna um cachorro, e assim por diante. Parece então que toda entidade deste planeta passa por esse ser de referência para se manifestar aqui. Talvez seja ensinado mais sobre isso mais tarde. O ensinamento sobre aminoácido, ou Cohen, foi um pouco difícil de acompanhar, mas foi isso aqui que eu entendi. Os elementos que representam os campos gravitacionais neste planeta são o ferro, com uma força de campo de 56 para o estado de matéria, e o oxigênio com 16 para os estados líquidos e gasoso. Podemos ver fisicamente a atração magnética do ferro, mas isso não significa que apenas o ferro tenha campos magnéticos e gravitacionais. Ele disse que nitrogênio é 14, e 4 vezes 14 é 56. Portanto, ele tem a força de campo do ferro e é uma fonte de energia. Mas por que ele está usando 4 para multiplicá-lo? Talvez seja por causa dos 4 elementos do Cohen que formam uma formação estelar. Ele disse que a única razão pela qual o aminoácido foi criado foi porque ele conecta o estado da matéria deste planeta com os campos universais do plasma e nos liga ao Criador. É interessante que o aminoácido é feito de dois conjuntos de formações de gemiosidade, carbono e hidrogênio para a conexão universal e oxigênio e nitrogênio para o estado da matéria local deste planeta. Ele falou muitas vezes sobre o carbono como tendo os isótopos de carbono 14 e carbono 12, que é outra conexão entre a matéria e o estado do plasma. E o bloco de construção básico da criação é o plasma de hidrogênio, que se empilha e faz tudo, e nos liga diretamente aos campos de plasma da alma do Criador. Novamente, temos esse loop infinito ou interação de gemiosidade entre matéria e plasma, e esse é o padrão básico de como a energia e os campos são transferidos na criação. Não comemos algo e depois pensamos que o pegamos. Tudo é feito por meio da interação dos campos e a energia absorvida de acordo com a emoção. É difícil para nós imaginar que um átomo ou um plasma tem uma emoção, não é? E que tipo de sentimentos eles teriam? E a emoção do amor e de servir ao Criador? Talvez um plasma de hidrogênio seja como uma criança muito nova, que ainda não foi programada. E é como se ela amasse e confiasse em tudo. Eles têm um senso natural de compartilhar e dar. E à medida que os plasmas de hidrogênio começam a se acumular e a aumentar em número, eles também começam a ter um pensamento mais complexo. Então é claro, se isso não for orientado da maneira correta, teremos o que temos hoje em nossa sociedade. No entanto, a inocência e o amor em nossa alma ainda estão preservados. Quando aprendermos a transmutar, abriremos isso novamente e viveremos de acordo com isso. Muitas coisas foram reveladas na declaração seguinte, que é: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. É um atributo do Criador que se aplica a toda a vida, desde uma célula até o próprio homem, a alma da fisicalidade e a alma do homem. É a replicação do mesmo processo de criação. É porque eu decido qual ambiente criar e então me manifesto nele. Cada um carrega a imagem do Criador no campo de força de sua alma, emoção e fisicalidade, no tempo, lugar e posição em que se manifesta. Todos os atributos do Criador estão dentro do homem, mas cabe a ele manifestá-los. Precisamos entender isso para sermos capazes de transmutar entre a fisicalidade e a dimensão dos campos de energia. A razão pela qual a ciência fracassou é que eles negaram a alma e nunca entenderam a conexão do homem com o Criador e com o universo. Eles ainda pensam que estamos sozinhos aqui e que nada mais existe em todo o universo. Independentemente do processo de pensamento do homem, sempre permanecemos conectados ao Criador porque fomos criados a partir dos campos dele. Isso pode ser negado, mas nunca destruído. Há alguns anos, um buscador de conhecimento apresentou estruturas cristalinas de diferentes elementos e eu fiquei chocado ao ver que os cristais de cobre estavam divididos em duas seções, exatamente como o nosso cérebro. É devido ao cobre em nosso corpo que o cérebro tem dois hemisférios e nós temos os órgãos duplos. Todos eles criam uma interação de gemiosidade entre si. No universo, as estruturas cerebrais podem ter 4 ou 6 seções. Eu me pergunto quais elementos causam isso e que tipo de habilidades eles têm. Mas a maioria dos seres do universo tem um único lobo cerebral e eles nunca matam nem fazem nada de errado e podem se alimentar dos campos do universo. Será que a humanidade evoluirá para um único lobo cerebral? O Sr. Cash nos deu algumas dicas. Na sessão de sexta-feira, ele viu que a emoção da fisicalidade e a emoção da alma do homem podem interagir diretamente uma com a outra e ultrapassar, assim, a alma da fisicalidade. Talvez um único lobo interaja diretamente com a alma do homem e, assim, nenhum problema é criado. Mas, neste momento, os dois lobos físicos do cérebro interagem entre si e criam um segundo centro, que então interage com a alma do homem. Talvez esse centro seja a alma da fisicalidade e tenha se interposto entre a fisicalidade e a alma do homem por meio dessa estrutura dividida. Não temos conhecimento suficiente ainda, porque a estrutura dividida também nos permite manifestar duas fisicalidades em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Novamente, parece estar apontando aqui para a importância de compreender as interações da gemiosidade como base para a vida no universo. O Sr. Cash fez um grande esforço para que os iranianos assumissem a liderança na implementação da TETP, que é Tecnologia em Troca da Paz. Isso significa que o desenvolvimento da tecnologia do plasma da Fundação Cash avançou a ponto de podermos começar a espalhar pelo planeta. Isso também significa que a energia nuclear e as armas nucleares se tornaram obsoletas e que a nova tecnologia do plasma pode neutralizar qualquer arma nuclear que seja usada. No entanto, os governos ocidentais estão fingindo que não existe uma nova tecnologia e o público é ignorante em relação a quaisquer novos avanços. Tudo isso está sendo mantido em segredo, Ao mesmo tempo, os governos ocidentais estão punindo o Irã com sanções por ter a nova tecnologia, mas eles fazem isso sob o pretexto de ter armas nucleares. E foi por isso que o Sr. Cash veio com as conversas do 5 mais 1, porque as negociações sobre armas nucleares eram a única coisa que os governos e o público responderiam. Hoje ele está dizendo que desenvolvemos a nova tecnologia o suficiente para que possamos assim começar a compartilhar o conhecimento com todas as nações igualmente. Portanto, o Irã não deve voltar às conversas 5 mais 1 em relação a negociações nucleares, porque já fomos muito além disso. Em vez disso, devemos ir ao 5 mais 1 para implementar a TTIP, que é a Tecnologia em Troca da Paz. Há alguns anos ele estabeleceu a estrutura para a implementação da TTIP por meio das nações envolvidas no 5 mais 1. Na verdade, o Irã deveria voltar às conversações do 5 mais 1, mas não para negociações nucleares. Em vez disso, o Irã deve assumir a liderança na disseminação da tecnologia do plasma para as nações que aderirem à TTIP. E se o Irã tiver a coragem de dar espaço, é certo que o poder e a proteção dos mensageiros do Criador estarão com eles, se eles continuarem a respeitar o ethos correto. No final, ele disse que tem 99% de certeza de que eles não seguirão esse caminho. Portanto, talvez ainda precisemos passar por esse longo e inútil caminho de negociações 5 mais 1 para a energia nuclear como um show para manter o público ignorante. O Sr. Cash explicou detalhadamente por que cada nação é contra a tecnologia e também sobre as monarquias que ainda estão funcionando no plano de fundo da governança mundial. O que eu entendo é que quando ele nos conta, com tantos detalhes e força, como os governantes estão bloqueando o caminho a seguir, é para eles e para nós entendemos exatamente qual é o problema. E ter essa consciência já é o começo da solução. Normalmente, quando as pessoas ouvem isso, elas tendem a se sentir impotentes e a desistir. E é isso que dá mais poder aos governantes, pois eles acham que venceram ao fazer com que as pessoas aceitem sua impotência. E é assim que tem sido durante todos esses milhares de anos. Mas o que o Sr. Cash está fazendo é exatamente o oposto. Ao nos conscientizar claramente do problema, ele está engajando nossas almas para encontrar a solução. Infelizmente, a maioria de nós acredita que somos impotentes e que precisamos que o Sr. Cash faça isso por nós. Então, de certa forma, ele está nos pregando uma peça, porque a cada semana ele nos ensina mais e mais sobre o poder da nossa alma. E ele está nos guiando brilhantemente, passo a passo, pouco a pouco, em direção à mudança que nós mesmos faremos, mesmo que não tenhamos consciência disso. E é assim que o universo é criado. Pouco a pouco, os plasmas se juntam e crescem. Foi assim que o Sol foi criado ao longo de bilhões de anos e como nossos corpos foram criados ao longo de 9 meses no útero da mãe. O Big Bang é uma falácia e uma maneira errada de pensar. E não devemos esperar que a mudança venha como um Big Bang. Não estamos forçando nossa maneira de fazer nada. Em vez disso, estamos permitindo que os campos do Criador desdobrem sua beleza por meio de nós e como nós. O dia em que perdermos o nosso medo, que dá poder aos governantes sobre nós, esse será o dia em que o poder e a estrutura deles entrarão em colapso e a mudança começará a se espalhar pelo mundo. E basta uma alma humana para romper o medo e a ignorância para que isso comece a se espalhar por toda a humanidade. Ele nos deu outra oportunidade do que poderia acontecer no momento da separação ou o que chamamos de morte. Se soubermos como transmutar, poderemos decidir para onde queremos ir antes ou na hora da morte. Caso contrário, somos forçados a ir para uma dimensão que se encaixe com a força de campo que reunimos enquanto estávamos aqui na fisicalidade do homem. Uma terceira opção é que podemos amalgamar nossa energia com a energia de outra alma, de outro lugar do universo, e juntos iniciar um novo ciclo de vida. O sentimento dessas opções é bem diferente dos conceitos da religião, não é? Eles nos ensinaram que o paraíso é uma recompensa por termos vivido uma vida tão sofrida aqui na Terra, e que vamos nos divertir, desfrutar, ou pelo menos descansar. A ideia do paraíso como uma expansão da criação parece algo diferente. E talvez as ideias das pessoas religiosas sobre a verdade estavam muito equivocadas. Eu me pergunto se a fusão de volta ao Criador é o fim do processo ou se é o início de uma ordem superior de experiência que nunca pensamos que existisse. Em janeiro deste ano, os tribunais emitiram mandados para bancos conhecidos que faziam parte de um sistema que foi configurado para fraudar intencionalmente milhões da Fundação Cash. Isso foi há cerca de 10 meses. Ouvimos alguma coisa sobre essa conspiração nos noticiários, por acaso? Talvez tenhamos problemas ao chamar isso de conspiração, mas é bastante óbvio que os governos estão envolvidos e estão impedindo que isso chegue aos principais noticiários. Isso é importante para os buscadores de conhecimento que pensavam que o Sr. Cash havia pegado dinheiro e para nós entendermos também o que estamos enfrentando e por que a Fundação Cash precisa de nosso apoio financeiro. Foram mostradas fotos de um novo material que foi criado pela Fundação Cash a partir dos campos. O Sr. Cash o chamou de um material raro da Terra, que será a espinha dorsal da nova tecnologia espacial e dos novos tipos de microchips. É um material especial que não será ensinado e é feito de uma maneira especial. 1 grama desse material pode criar um escudo maciço sobre uma nação, e eles já testaram isso. Se você tocá-lo com o dedo, você sentirá o gosto dele. Você viverá com ele e ele se tornará parte de sua energia. O material permite que você crie um ponto dinâmico e flexível como o cérebro. Você também pode convertê-lo em um estado de matéria quando quiser. Esse material mudará a vida no planeta. Mas não se sabe como ele será implementado. De tempos em tempos, o Sr. Cash lança esses tipos de tecnologias para nos ajudar a expandir a nossa imaginação sobre que tipo de vida será possível quando aceitarmos a nova tecnologia do plasma aqui na Terra. Ele nos garante que, no momento certo, a tecnologia será liberada. Os americanos estão impedindo o lançamento de novas tecnologias, como os pacotes de raios cósmicos, porque elas tornarão obsoletos todos os bilhões gastos em satélites. Eles não poderão interceptar e ouvir as suas mensagens e não será necessária nenhuma criptografia, além de ser instantâneo. Buscadores de conhecimento conseguiram se conectar aos sistemas da Fundação Cash na última sessão de sexta-feira, usando as unidades. A tecnologia está agora ao alcance de todos neste planeta e podemos receber energia como alimento, eletricidade e tudo o que precisarmos deles. Uma coisa deve ficar muito clara para os buscadores de conhecimento. O único objetivo de trazer a tecnologia à tona é fazer com que o conhecimento se torne disponível para todos os seres vivos deste planeta e além dele, e que isso seja compartilhado em bases iguais. Queremos trazer as condições de igualdade e paz e não ter quaisquer outros motivos ocultos. Outros tópicos desse workshop. O segredo da criação está escondido no artigo sobre buracos negros, juntamente com os primeiros capítulos do livro 1. As pessoas são enganadas pela IA, não há alma nisso. Um líder de uma nação acabou de entender o que a tecnologia significa e solicitou por ela. Mas teremos que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Sabemos o que pode acontecer em segundo plano. Sua alma o leva a fazer perguntas durante o workshop de buscadores de conhecimento. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 557. Nas últimas semanas ensinamos para vocês mais sobre o ciclo da vida. Como seres humanos, pensamos que o ciclo da vida começa desde o momento da concepção e vai até a nossa morte. Mas na linguagem universal, do ciclo da nossa alma, isso remonta ao momento em que o Criador foi criado e está sempre em andamento. Isso nunca muda e nunca termina. O ciclo sempre continua em andamento. Na vida física, podemos considerar o momento em que fomos concebidos no ventre da mãe até a nossa morte como não mais do que 100 anos. E eu me refiro a essa frase muito, que é: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque ela se trata de um atributo e pode ser totalmente aplicada a todas as direções e dimensões da vida do homem. Isso abrange a vida de uma célula, corpo físico do homem, a alma da fisicalidade e a vida da alma do homem. Tudo isso é uma replicação do mesmo processo. Todos nós viemos de e voltamos para. Nosso tempo neste planeta é um conjunto material e chamamos isso de nossa vida física. Nossa vida da alma é diferente e está conectada aos outros campos do universo e vem da origem. No nível da alma, nunca morremos e não há fim para nossa alma. Fazemos parte do amálgama do todo e da interação do todo. Às vezes, há alguns campos que se reúnem em um ponto e isso leva à criação de, digamos, da alma do homem. Então, depois de sair da alma do homem, os campos que faziam parte do corpo, que são ao mesmo tempo energia, continuam e se tornam parte de outro ciclo físico de vida. E parte da alma do homem tornam-se parte da alma de outra forma de vida. Dessa forma, o processo é sempre contínuo. No nível da alma, há uma mistura de tudo que vem do Criador e leva a outra criação, e mais adiante, volta ao Criador. Portanto, se alguém lhe perguntar quantos anos você tem no nível físico, você pode dizer que tem 50 anos, mas no campo de força da alma, que é a força da criação, você pode estar vindo do início de quando o Criador foi criado. Isso não é poderia ser. É 100% certo que seus campos vieram do início dos tempos, porque é daí que tudo veio. Portanto, se o universo tem 10 bilhões de anos, na dimensão da força dos campos que criaram sua alma e a combinação de amálgamas de tudo que se juntou, essa será a idade deles. Não pode ser diferente. Os campos que levaram à criação de seus antepassados ou à criação do Sol não surgiram do nada, eles vieram da fonte. Dizemos que os campos do Sol em interação com os campos da Terra levam à criação do estado da matéria neste planeta. Isso cria plasmas, ou proteínas, ou o que quer que seja. A essência da força do campo do ciclo de vida da criação da alma do homem é tão antiga quanto o Criador. Não pode ser diferente. Pode haver diferentes forças de diferentes dimensões, mas em essência, os campos de todas as coisas criadas vieram originalmente da alma do Criador. Isso nos leva de volta à transmutação e ao conhecimento de que estamos conectados a todos os campos dentro deste universo e eles estão conectados a nós. É como ter almas primas ou campos primos. Algumas se reúnem e fazem uma festa que se torna a alma do homem. Outras se reúnem em outra parte e se tornam a alma de seu irmão, mãe, do pai ou quem quer que seja. Ou pode se tornar um gato ou qualquer outra criatura na dimensão do Criador ou em outra galáxia em outro universo. As Nações Unidas rastrearam os seres humanos até uma mãe. Na dimensão da alma, todos nós remontamos ao mesmo Pai, ao mesmo Criador. Quando entendemos isso, entendemos como temos acesso ao conhecimento do universo, porque tudo vem do mesmo sistema, passa por ele e está dentro dele. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu criei muitas imagens de acordo com a interação dos campos de mim com o ambiente que eu criei. Todo o propósito e a compreensão da vida são muito simples. Os campos criam condições e essas condições criam novas posições e condições dentro deles mesmos. E as interações por si mesmas levam à criação de condições que geram a vida. Eu me referi a isso de forma muito clara no meu primeiro livro, quando dissemos que os campos interagem para criar um plasma, criam um átomo, e então temos o peso e então o resto. Quando os campos da massa interagem com o ambiente, isso cria o peso. Mas como a massa foi produzida? A massa ela foi criada a partir da interação dos campos na dimensão de inércia dos campos do universo. E é por isso que a massa é a mesma em todos os pontos do universo, porque o ponto de referência da inércia é o ponto central do universo. E é por isso que sempre dizemos que a massa é a mesma, não importa onde você vá, na Terra ou na Lua, mas agora sabemos que ela também é a mesma em qualquer lugar do universo. É porque tudo está conectado à fonte do universo. Temos a inércia deste planeta que controla apenas os elementos deste planeta. E agora entendemos que existe uma inércia universal que dita a criação de todos os elementos dentro deste universo e que eles seguem a mesma categoria, a mesma estrutura e a mesma interação que chamamos de massa de um elemento ou material. Temos a massa atômica e o peso atômico. O peso surge quando essa massa interage com o seu ambiente. Isso também nos diz quanta energia existe nessa posição. Quando os campos da alma do universo interagem com as condições e uma determinada força de campo deste planeta, isso cria um ser de referência para este planeta. Esse ser de referência se torna um homem. Mas se for de uma força ligeiramente diferente, ele pode se tornar um cachorro, um gato ou qualquer outra coisa neste planeta. Cada átomo tem sua própria massa, E essa massa em interação com o seu ambiente cria sua própria condição de manifestação em relação à inércia naquele ponto. Existe uma inércia universal e uma inércia local. É por isso que alguns materiais não podem se manifestar neste planeta, porque a inércia desse elemento em relação à interação com os campos gravitacionais e magnéticos do ambiente deste planeta não permite a sua manifestação. Mas isso não significa que ele não exista. Ele ainda existe, mas não podemos vê-lo. Isso responde a muitas perguntas no mundo da física. Por exemplo, é por isso que não conseguimos encontrar neutrinos. Mas se formos capazes de criar a energia da força do campo magnético de um determinado tamanho, então os elementos se manifestarão. Se não houver neutrinos aqui, isso significa que este planeta não cria a força do campo de inércia para que eles se manifestem ou interajam aqui. Quando entendermos isso, entenderemos por que os planetas se manifestam da maneira que fazem. Isso se baseia em como eles interagem com os campos de inércia do Sol. Diferentes planetas são capazes de criar diferentes inércias dentro deste sistema solar e assim absorver as forças de campo para diferentes elementos. Por exemplo, Júpiter e Saturno têm inércia de campo gravitacional e magnético de um nível gasoso. Isso pode mudar do nível gasoso para o nível do estado da matéria, porque as inércias mudam. Depende de como eles interagem com as forças do campo de inércia do sistema solar. Há muito tempo eu expliquei que a força do campo gravitacional da vida neste planeta está ligada ao oxigênio. Agora você entende o porquê. Mas os campos gravitacionais e magnéticos do estado da matéria estão conectados ao ferro. Aqui o Sr. Cash continua relacionando isso às forças dos campos de plasma. O oxigênio é 16. Multiplique-o por 4 e teremos 64. Os campos gravitacionais e magnéticos dos isótopos de ferro têm os campos de força do cobre e do zinco. Ferro é 56 e 64 está em torno dos limites superiores dos isótopos de ferro, mais o que vem para o zinco. Então, se você descer por um fator de força de campo, você entenderá por que nossa vida é criada na estrutura da proteína, que é o aminoácido neste planeta. Tudo está ligado à inércia, mas ao mesmo tempo, à absorção do campo gravitacional e magnético do local e da posição no planeta. É assim que tudo neste planeta é controlado. O nitrogênio 14 é 4 vezes 14, que é 56, que é ferro. É por isso que o nitrogênio se torna uma fonte de energia que está conectada às forças do campo gravitacional do estado da matéria deste planeta. É por isso que nossa vida é híbrida e somos flexíveis. Temos tecidos musculares flexíveis que são feitos de proteína. Eles estão conectados ao plasma do estado da matéria, que é ferro, e então cobre e zinco, o que nos dá nosso sistema neural e o tecido muscular. Na outra extremidade, pela fração do denominador comum, estamos conectados aos aminoácidos. O nitrogênio é o armazenamento. O oxigênio é o campo gravitacional do lado gasoso pelo estado da matéria. Então os dois se unem. E isso leva à criação de vida flexível, tecido flexível, combinação de interação e criação de inteligência. Um entendimento adicional é como nossa vida está conectada diretamente ao hidrogênio e ao carbono. O hidrogênio tem a característica e a condição específica de nos conectar diretamente à linha do Criador. Ele nos dá a força do campo magnético de inércia do universo. O carbono nos conecta à dimensão da fisicalidade com o carbono 16, carbono ou como quer que você o chame. É a comunicação e a criação de nosso próprio ambiente. É assim que a vida neste planeta é facilmente ditada. Nossa alma está conectada ao sistema planetário por meio do nitrogênio e do oxigênio e ao universo por meio do carbono e do hidrogênio. Esse padrão é seguido em toda parte do universo. Uma analogia disso é que a interação com os campos locais cria o peso e a interação com os campos universais cria a massa. Quando um lado interage com o outro, isso leva à criação da vida. Então, como a alma é criada e o que ela é? É hidrogênio? É carbono e hidrogênio? E ela está conectada no campo de força das outras matérias? Isso é para o homem entender. E então, quando se trata do ponto de transporte, você usa o lado pesado, que é o peso. Quando ele chega ao ponto da transmutação, você usa o lado universal, que é a massa. É assim que o ciclo da vida está conectado em qualquer lugar do universo. A vida neste planeta está conectada ao ferro, que tem um espectro de forças de campo magnético do estado de matéria e da inércia deste planeta, e só torna dinâmica e interage com os campos universais. Essa é a única razão pela qual temos o aminoácido que é o Cohen. Essa é a única razão pela qual os aminoácidos são criados para que possam conectar a força do campo de inércia local do ambiente aos campos universais e à linha de conexão com o Criador. Isso significa que tudo que foi criado no universo, desde uma pedra, uma planta, um animal, um homem e outras criaturas do universo, está sempre conectado ao Criador por meio do hidrogênio. É por isso que sempre falo sobre humildade, sobre dar e amar. Porque assim você não está apegado à dimensão universal e você não está apegado à dimensão física. Porque você pode se conectar à alma do plasma do Criador por meio do hidrogênio, que não tem apegos. Permanece independente. Todos nós viemos da alma do plasma do Criador por meio do hidrogênio. Hoje o homem tem preconceitos quanto à cor, à raça e à parte do mundo de onde vem. Tudo veio através do hidrogênio. Não pode haver preconceitos. Então nos tornaremos passageiros do universo. Não poderemos odiar as pessoas que vêm de tal galáxia ou planeta. Quando soubermos que tudo vem do um, então amaremos a todos igualmente. Na criação e na vida, não importa de onde você vem. O homem literalmente não entendeu o processo da criação. Todos os cinco dedos estão igualmente conectados à mão e ao corpo do homem. No processo de criação da vida no universo, há muito mais dedos, mas apenas uma mão e uma conexão com o Criador. Todos se unem, todos interagem uns com os outros e fazem parte uns dos outros. Essa é a essência da criação. Se e quando os cientistas entenderem como estamos conectados e ligados a tudo, então poderemos manifestar qualquer coisa em um ambiente específico de acordo com a força de seu campo. Podemos nos conectar com a inércia e, ao mesmo tempo, com os campos gravitacionais do planeta no estado de matéria, gás ou líquido. Isso é entender o trabalho do plasma, como ele é criado e como ele se manifesta. Se conseguirmos criar a inércia do universo e a inércia de um determinado ambiente, poderemos manifestar qualquer coisa nesse ambiente de acordo com a força de seu campo. O processo de criação é simples, só precisa ser compreendido. As conexões precisam ser compreendidas e feitas. É assim que tudo está conectado entre si. Se entendermos isso, poderemos adicionar, coletar e dividir materiais, campos e matérias juntos e uns com os outros. Então entenderemos como passar do estado de matéria para o estado de energia, transmutar, transferir e retornar ao estado de matéria. Mas você precisa obedecer às regras. Na Terra temos a força de campo do carbono e do hidrogênio e o campo gravitacional da base ferro, que é 56. Esse é o limite de sua força de campo, que é cobre e zinco. A partir do cobre, o homem terá a mesma aparência, não importa onde vá neste planeta. Mas quando ele for levado para outro ambiente do universo, as forças de campo serão diferentes. Se formos para algum lugar baseado em potássio, nossa pele ficará verde. Nosso corpo não funcionará com base em nitrogênio. Não trabalharemos com 4 vezes nitrogênio, em vez disso, pode ser 3 vezes nitrogênio, que é 42. Haverá um espectro de vida com isso. É por isso que o cálcio é a estrutura óssea em estado sólido da fisicalidade. Ele está na condição atmosférica do campo gravitacional e magnético de plasma deste planeta. Sempre dissemos que, se criarmos um aquário com a força de campo de um determinado ambiente, poderemos transferir você para ele e ver como você ficará nesse ambiente. Isso não é mais mágica. Agora você entende a ciência disso. É como se você pulasse em uma piscina e fora dela você pesa uma certa quantidade, mas dentro dela seu peso muda porque você está ali na água em vez de estar no ar. Você entrou em um novo ambiente. O único problema é que você ainda não conseguiu se transmutar e se converter à estrutura de um peixe. Se você tem o desejo de se tornar um peixe, será que você pularia da beira da piscina como um homem e, quando aterrissasse na água, se comportaria e viveria como um peixe? Ou você se tornaria uma sereia? Ou ocorreria uma meia transmutação em que você se tornaria a combinação do peixe e do homem? No universo existem combinações de dois ambientes entre onde ambos os estilos de vida ao mesmo tempo podem ser desfrutados. Uma é a combinação da condição física e a outra é a condição do desejo da força dos campos da alma do homem. As estruturas híbridas são muito comuns no universo. O homem pode viver em ambas as dimensões e tolerar cada condição ambiental. No futuro, muitos desses tipos de filhos serão criados pelo homem, onde um é de um lado do universo e a mãe é do outro lado, e ambos podem viver em ambas as sociedades porque carregam e herdaram a dimensão dos campos de ambos. É como quando negros e brancos se tornam um casal e têm filhos. Na dimensão de transferência e transmutação do campo universal, veremos a interação dos campos da alma e da fisicalidade, que podem viver em ambas as dimensões. Quando nos tornarmos passageiros do universo, precisaremos transferir nossa energia e condição física para a energia universal e para o hidrogênio e carbono, e então poderemos viajar pela extensão do universo. Fazemos isso quando dormimos e sonhamos. Na fisicalidade, andamos com nossas pernas e braços. Na condição física, dependemos do lado do cobre e do zinco. Quando liberamos a alma da gaiola, passamos para o lado do hidrogênio e do carbono. Usamos o carbono para percorrer a extensão do universo. E então usamos o hidrogênio para manifestação no tempo, lugar e posição. Usamos a mesma coisa quando se trata da dimensão da fisicalidade. Devido à interação do carbono 14, você pode se comunicar e transmutar em qualquer lugar do universo. Isso depende do campo gravitacional do ambiente. Você tem carbono 12, nitrogênio 14 e a condição da gravidade gasosa, o oxigênio, que é 16. O hidrogênio está muito distante do carbono. É a linha de conexão com o Criador. Carbono 12 e carbono 14 são a conexão com o hidrogênio, que é o denominador comum da transferência universal nesse universo. Ele interage com os campos do ambiente, com a inércia, com os campos gravitacionais e com o estado da matéria. A inércia, a gravidade e a conexão com os estados de matéria, líquido e gás levam à manifestação de uma fisicalidade. É assim que a criação e o Criador estão conectados um ao outro. É assim que nossa alma está conectada à alma do Criador, porque somos parte dela. Não é uma conexão, mas nós somos ela. Isso levará o homem a uma nova dimensão e direção na vida. Independentemente da vida, posição ou lugar, estamos todos conectados ao Criador por meio desse hidrogênio, e somos todos iguais. Em algum ponto da transferência da fisicalidade, um se encontrará com outro e levará à criação de uma nova vida. Quando falamos sobre o homem morrer e assumir uma nova posição em outra parte do universo, isso também pode ocorrer por meio da amalgamação da energia de outra alma de outro lugar no universo. Juntos, eles podem criar uma condição para a vida, ou crianças, nessa posição. O processo de formação de uma gêmeosidade é o equilíbrio das forças de campo de diferentes partes do universo. Não são apenas duas coisas que se juntam. É como o esperma e o óvulo de duas raças diferentes, ou duas criaturas diferentes do mesmo planeta criando uma criança. O processo da criação é muito simples. A totalidade da criação é: eu fiz o homem a imagem de mim mesmo, porque sou eu me manifestando de acordo com o tempo, lugar e posição e a inércia do campo gravitacional. Eu me referi a isso muitas vezes quando eu falei sobre a mudança das condições em um ambiente de estado material. Se você mudar a temperatura de uma sala, você verá a umidade nas janelas. É uma manifestação do mesmo elemento em uma forma diferente. Não há diferença entre o macro e o micro. Não há diferença na manifestação da vida do homem quando ele se transmuta para outro lugar. Temos que entender que a sala representa o espaço desse universo, e a forma como você se manifesta dependerá das condições desse ambiente. Você pode ser uma gota d'água na janela hoje ou um gelo na mesma sala, mudando as condições. É por isso que queimamos em um incêndio. Se você tem o conhecimento, então você transmuta e transfere e se torna parte do fogo. Você não se queimará e não haverá cinzas, pois você está se transferindo. Quando você transmutar no espaço, haverá lugares com temperaturas mais quentes do que um fogo ardente neste planeta. Isso não significará a sua morte, mas você terá que saber como viver dentro desse fogo. E é por isso que vemos vida nos lugares mais quentes das erupções vulcânicas deste planeta aqui. Agora entendemos o processo. Eles sempre nos disseram que não podemos viver em lugares com muita pressão e temperatura. Essa é a hipocrisia do passado. Agora sabemos que podemos viver nos lugares mais frios e mais quentes do planeta. O mesmo acontece com o universo. A vida existe em todo esse universo, em todo o Únicos. Quando o homem aprender, veremos um ciclo completo de vida na Lua e em Marte. Há uma diferença entre inércia e gravidade com os campos magnéticos e gravitacionais, e é por isso que eu sempre mantive os termos separados desde o início, para que você tenha uma compreensão clara. Gravitacional significa o quanto entra e magnético é o quanto sai. No artigo sobre a criação de um buraco negro, foi dado a você o segredo da criação. O conhecimento contido neste documento é muito completo e quando você o juntar com os primeiros capítulos do livro 1, você verá a essência da criação e a linha para o Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu crio o ambiente para isso. Eu decido qual ambiente eu quero que seja criado e então crio os campos para ele e me manifesto lá por causa disso. Cada um de nós carrega a imagem do Criador na dimensão da força de campo da alma, emoção e fisicalidade no tempo, lugar e posição. É por isso que todos os atributos do Criador estão dentro do homem, e o homem tem que manifestá-los. Ele precisa entender isso e transmutar entre a dimensão da fisicalidade ou os campos. É muito fácil. Os novos sistemas que vocês verão entrar em operação criarão ambos. Temos uma parte disso que é a coleção da alma e temos uma parte disso que está dentro da coleção e da criação dos campos magnéticos do sistema de voo do estado da matéria. O novo sistema de voo é um sistema híbrido. Você pode transmutar e transferir ou você pode transferir o que você transmutou. Depende do lado que você preferir. Você gostaria de estar na dimensão da fisicalidade e desfrutar de sua parceira? Ou você quer estar na dimensão da força da alma e estar em contato com a sua parceira? Podemos desfrutar de ambas as dimensões. É como falar dois idiomas. Você não tem preconceito quanto ao idioma do pai ou da mãe. Um é falado dentro de casa e o outro fora de casa. Você está ciente e existe entre os dois. É assim que a vida é neste planeta. E é assim que vamos nos transmutar. Toda a razão do fracasso no mundo da ciência se deve ao fato de nunca terem entendido a conexão do homem com seu Criador e com o seu universo. Sempre pensamos que o homem estava sozinho em sua aldeia no planeta Terra e que isso era tudo que havia no universo. A verdade é que estamos aqui por causa dos campos que foram trazidos para cá e interagiram com o ambiente. No entanto, ainda temos a conexão com o Criador porque viemos dele. E esse é o propósito. Essa é a totalidade da compreensão do conhecimento da criação e da conexão com o Criador. O homem manifestou sua fisicalidade nesse tempo, lugar e posição. Então você entende como funciona a ressurreição. Você leva o corpo para a dimensão dos campos da alma e então você cria uma nova emoção e se manifesta em um novo corpo que é diferente do corpo original. E foi isso que Cristo fez. E agora entendemos o processo. Ele foi para a cruz com a emoção e o movimento de dar amor e levar a conexão para toda a raça humana. Enquanto ele estava na cruz, ele se transferiu para a sua energia e manifestou novamente um novo corpo de acordo com a nova dimensão emocional. Ele se tornou um homem e andou entre os homens em seu novo corpo, mas eles não reconheceram ele. Não foi que ele desapareceu. Ninguém viu o homem no novo corpo quando ele saiu da tumba. Ele saiu com uma força de campo diferente de sua alma, que criou assim um corpo diferente. Nas escrituras, ele disse a Maria Madalena o seguinte: por que você procura o vivo entre os mortos? Em 2000 anos, ninguém entendeu o significado ainda. É por isso que somos todos diferentes uns dos outros, porque nossos campos se manifestam de acordo com nossa própria força e isso muda. Talvez alguns de vocês tenham notado que há pessoas que têm uma certa aparência mesmo em raças diferentes. Se você fosse capaz de entender as profundezas de suas emoções, você descobriria que elas têm características muito semelhantes, não importa de que nação elas vêm. Eu notei isso quando costumava viajar para diferentes países e sempre me perguntei como isso poderia acontecer e se havia um molde a partir do qual o homem foi criado. Hoje o Sr. Cash explicou que isso acontece por meio das forças de campo semelhantes das emoções que manifestam a fisicalidade. Quando entendemos o processo da criação, entendemos o verdadeiro significado da transmutação. Podemos levar o corpo conosco no transporte ou podemos levar a energia do corpo conosco na transmutação e depois nos manifestarmos nesse tempo, lugar e posição. Se pudermos criar forças de campo da alma exatamente iguais no local onde nos manifestarmos, teremos a mesma aparência que tínhamos no local de onde transmutamos. É assim que podemos manifestar nosso corpo em dois lugares diferentes. O homem tem essa capacidade principalmente devido ao fato de que o cobre foi usado para criar o seu corpo. O cobre tem forças de campo divididas. O homem é uma das poucas criaturas do universo que tem uma estrutura cerebral dividida. Isso se deve ao fato de as condições ambientais terem sido levadas para essa dimensão. No universo há outras estruturas do cérebro que têm 4 ou 6 seções. Isso ocorre porque é isso que o ambiente aloca e permite que ele equilibre os campos. A maioria das criaturas do universo tem uma estrutura cerebral singular, única, porque estão diretamente conectadas a. Elas nunca matam ou fazem algo errado e, por meio da compreensão do denominador comum, podem se alimentar dos campos do universo e existir. Tivemos a confirmação desse fato e testamos isso nos buscadores de conhecimento na sessão da última sexta-feira. O ensinamento de hoje foi confirmado na última sexta-feira e é por isso que os novos sistemas do Centro de Bem-Estar Alemão estão usando esse princípio. Na primeira semana, vimos as mudanças e podemos alimentar a fisicalidade diretamente da conexão com a alma do homem e a alma do Criador dentro da estrutura do sistema. É aqui que entra a mudança de princípio. Na sexta-feira passada, testamos isso com os diferentes grupos e alguns não sentiram nada, enquanto outros perceberam a mudança. Para provar isso, tentamos as diferentes conexões possíveis com a alma do homem e com a alma da fisicalidade. Há décadas eu achava que isso era possível, que a alma do homem pode alimentar diretamente a fisicalidade sem usar a alma da fisicalidade como intermediária. Então o homem não matará. Então nos tornaremos uma estrutura monocerebral e uma estrutura monoalma, onde teremos duas metades do cérebro para interagir e criar a dimensão da fisicalidade e o comportamento do homem. Agora a estrutura do cérebro do homem com a alma se torna gêmea. O homem precisa entender essa parte da criação. Vemos, sentimos e entendemos a totalidade. Então a transmutação e o transporte se tornam parte do mesmo. É só que você tem que decidir se vai a pé ou se você entra num carro e vai mais rápido. É por isso que falamos sobre a emoção na dimensão da fisicalidade e a emoção na dimensão da alma do homem. Porque essa conexão é a chave. E quando elas compartilham, temos gêmeos. Temos gêmeos da alma como estrelas gêmeas ou sistemas gêmeos que apresentamos como os gangues de gemiosidade. Um vive na dimensão dos campos e o outro na dimensão do estado da matéria. A interação dos dois leva à criação da condição de satisfação da alma do homem. Quando você usar os ganges de gemiosidade, entenda o processo de interação dos campos e a dimensão da fisicalidade, e então você entenderá a totalidade. Nos próximos dias anunciaremos um novo ciclo de processamento de bem-estar. Isso mudará as coisas e entenderemos a transmutação e a transformação. Não há diferença entre uma coisa e outra. Você transmuta entre a condição universal com o carbono e o hidrogênio, mas você se transfere fisicamente por meio dos campos gravitacionais do estado da matéria, que são o zinco, o cobre e o ferro. E essa é a fisicalidade do homem. Você tem que decidir qual energia transferir e para qual dimensão você quer se transferir e se mover. Os cientistas do estado da matéria do homem nos dizem que são necessários 10 mil anos-luz para viajar para algum lugar no espaço. Mas quando você transfere a sua fisicalidade com a energia do campo universal do carbono e do hidrogênio, isso é instantâneo. Isso significa que o homem nunca entendeu o conhecimento da criação. Se eu tirar uma célula do seu rim do seu corpo e colocá-la sobre a mesa, será que ela ainda saberá que é uma célula do rim do seu corpo? Ou ela é apenas uma célula por si só, e então ao interagir com outra pode criar uma nova vida? Será que essa criação seria um rim? Ou ela criaria o trabalho da função do rim no corpo do homem nesse novo ambiente? Agora você entende toda a conexão da vida do homem com a dimensão da fisicalidade deste planeta ou de qualquer outro planeta ou de qualquer outra posição no universo. Não há lugar no universo onde não exista vida. Há vida até mesmo no espaço aberto do universo. Temos que entender qual é o campo gravitacional e magnético e o peso desse ambiente para então podermos interagir com essa vida e nos manifestar nessa dimensão do tempo, lugar e posição. Se você puder transferir a força desse campo para a dimensão da fisicalidade, você se tornará invisível neste planeta. Você pode se manifestar sabendo e estando ciente da sua fisicalidade neste planeta, mas você pode também se conectar aos campos do universo e essa força de campo pode envelopar a sua fisicalidade. Espero que vocês tenham entendido o quanto vocês são parte da criação e do Criador ao mesmo tempo. Por meio do controle das emoções, vocês podem estar em qualquer dimensão que vocês desejarem. Espero que vocês entendam mais profundamente o que significa a vida tanto na dimensão da criação quanto na do Criador. Fim da parte 1 do Índice Rápido, do Workshop 557. Os novos ganhos de gêmeosidade estão apresentando uma alta taxa de sucesso e transferimos o conhecimento para o Centro de Bem-Estar Alemão. Vimos muitas mudanças no processo de testes. Se você se lembrar de quando você veio ao centro em Linz e entrou nos sistemas e nós lhe demos dois suportes semelhantes a hastes para você segurar nas mãos e interagir com o sistema, agora os ganhos de gêmeosidade agem dessa mesma forma. Em sua casa, você pode segurar os dois frascos dos ganhos e se conectar ao sistema de forma mais direta, como quando você vinha aqui pessoalmente ao centro. Isso permite um grande avanço para nós na capacidade de transferir campos de energia e tudo mais. Os testes preliminares mostraram grandes mudanças e alterações estruturais. Isso é o que estávamos esperando. É uma combinação da mesma tecnologia. Trata-se de entender como os sistemas funcionam e como eles transferem energia. Um sistema como esse se tornará funcional em qualquer lugar deste planeta do universo. Podemos transferi-lo para vocês e vocês se tornarão parte da estrutura dele. Isso trará muitas mudanças no bem-estar e especialmente nas viagens ao espaço profundo. Isso significa que você não precisa viajar para o sistema. Nós lhe enviamos os frascos dos ganhos de gêmeosidade para você segurar em suas mãos enquanto você se conecta aos nossos sistemas remotamente. Digamos que você tem um problema com um órgão, então enviaremos as garrafas ou um emplastro e você se conectará por telefone ao centro. A mudança deve ocorrer muito rapidamente. Desenvolvemos novos materiais que se conectam aos campos universais, o que nos permite mudar literalmente muitas coisas. Por exemplo, podemos alimentá-lo por meio desses sistemas. Também podemos lidar com suas outras necessidades, como energia e quaisquer condições que possam ocorrer em sua vida. Se você se sentir deprimido e quiser ser feliz, você pode usar isso também. Essa é a próxima etapa da comunicação digital, mas através do plasma. Essa é uma evolução na ciência e na tecnologia para o bem-estar. Aqui o Sr. Cash fala um pouco sobre a história do desenvolvimento. Precisávamos desse avanço para concluir o processo de como vocês, como buscadores de conhecimento, se conectarão em qualquer lugar deste planeta ou do universo para qualquer necessidade que possam ter. Isso nos aproxima da conclusão do sistema de dos aplicativos da Fundação Cash. Talvez estejamos entre 2 e 5 anos para desenvolver isso como dois cilindros em miniatura que podem ser colocados sob a sua pele e você não os sentirá. Será como ter o sistema sempre com você. É um desenvolvimento único para a Fundação Cash e você pode se conectar ao sistema a qualquer momento e se alimentar. E para o bem-estar, ou se você se sentir deprimido em um canto do universo, você pode se conectar diretamente ao sistema para obter ajuda. Convidamos você a se juntar a nós nessa pesquisa para expandir o conhecimento e reunir tudo na Fundação Cash. A próxima etapa é usar esse conhecimento para a transmutação. Explicarei isso a vocês quando chegar a hora. e houver mais dados disponíveis para nossos cientistas entenderem e levarem isso adiante. Com esses novos desenvolvimentos, não precisamos mais daqueles sistemas grandes e elaborados que costumávamos construir no passado. Você recebe os frascos dos ganhos de mesidade, os segura em suas mãos e se conecta ao nosso sistema. É só isso. Você pode mudar a elevação de sua alma. No espaço, você não precisa se conectar ao sistema quando você estiver com fome ou com sede. O sistema estará embutido em sua estrutura e na força de campo da alma do homem. Quando introduzirmos os aplicativos da Fundação Cash, ignoraremos o que eles chamam de sistemas de inteligência artificial. Você faz parte do sistema. Dois buscadores de conhecimento que são médicos têm uma filha que perdeu 60% da capacidade de trabalho de seus rins. Não há nada que a medicina moderna possa fazer para ajudá-la. Eles estão trabalhando com a Fundação Cash e fizeram com que os dois rins voltassem a funcionar. Os rins foram reconstruídos. Os dados serão divulgados quando tudo estiver concluído. Será que podemos erradicar outras doenças? Será que podemos fazer crescer músculos para as condições da polio, por exemplo? Será que podemos mudar crianças com danos cerebrais? Os dados estão mostrando grandes promessas. Temos pessoas que gostariam de fazer os testes, mas não têm condições financeiras para isso. E a Fundação Cash não pode realizar os testes sem recursos financeiros. Talvez os buscadores de conhecimento queiram apoiar as pessoas nos testes. Precisamos desse conhecimento para o processo de transmutação e transferência. A fisicalidade está sendo apoiada pela alma do homem e traz a mudança. Será que levaria alguns segundos para alimentar milhões de pessoas e então o homem não precisaria matar? Esse é o progresso da ciência e da tecnologia. E é graças a vocês, buscadores de conhecimento que nos apoiaram, e aos voluntários que nos permitiram desenvolver e testar isso. Os líderes mundiais nas Nações Unidas estão falando sobre a IA, que é a inteligência artificial. Por que eles estão fazendo isso quando temos a verdadeira inteligência dentro da estrutura do homem para fazer o trabalho? Então veremos uma mudança neste planeta. Estamos procurando voluntários com diferentes condições para vir e trabalhar com o Dr. Kerr e com os médicos. Não só os sistemas podem elevar nossa fisicalidade para nos livrarmos do câncer, mas também podemos usá-los para nos elevarmos e nos livrarmos do racismo. Podemos nos livrar de nossos preconceitos sem saber, e então todos se tornarão iguais. Essa tecnologia nos dá essa oportunidade. A beleza disso é que um grande número de pessoas neste planeta tem telefones celulares e fones de ouvido, portanto podemos chegar até elas. Eu agradeço a cada pessoa por nos apoiar, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos de testes e participação nessas sessões. Esse é o fruto de anos de colaboração com os buscadores de conhecimento de todo o planeta. Quando todas as linhas dos gráficos se tornarem uma só, não haverá doenças nem fome, e todos se tornarão iguais. Eu espero que os buscadores de conhecimento entendam isso, e foi o apoio de vocês que nos trouxe a essa posição. Seu apoio incansável nos últimos anos. Esse é o fruto do trabalho de todos nós, e não apenas de um de nós. Espero que aqueles de vocês que se sentem sortudos o suficiente por serem saudáveis, entendam aqueles que não são saudáveis e que passam fome e sofrem de outras coisas nas mãos de outros homens. A partir desses gráficos, podemos ver que precisamos ajustar um pouco em outra combinação e nos livraremos de todo o racismo do planeta em relação à cor, raça, religião e o restante. Espero que vocês entendam o quão profundo é o trabalho da Fundação Cash e como as coisas estão mudando. Pergunta para o Sr. Cash. Quando as crianças de Mitra estiverem no útero da mãe, não haverá cordão umbilical? Elas serão desapegadas do útero da mãe? Sr. Cash responde. Trabalhamos através dos campos e elas podem estar em qualquer dimensão ou direção. Você não precisa do cordão umbilical. É a mesma coisa que não vemos, um cordão umbilical entre a Terra e o Sol. No entanto, a Terra ainda assim recebe os campos e tudo o que precisa do Sol, não é? O cordão umbilical foi construído na dimensão da fisicalidade. É como amar. Você ama seu filho porque pode segurá-lo. É responsabilidade dos pais alimentá-lo e fazer de tudo para garantir a sua sobrevivência. Mas para os avós é diferente, você pode ver o amor que eles têm pelo neto. Eles estão lá para amá-los e o neto sente isso. Não há nenhuma relação entre o amor e o fato de ser alimentado e é dado livremente. O Sr. Keshe aqui fala sobre amar suas netas e como ele não está ligado a alimentá-las, ele pode simplesmente dar o amor e elas sentem o amor. O relacionamento dele com as netas é totalmente diferente daquele que seus filhos têm com elas, pois eles são os pais. Eles têm um relacionamento mais físico com elas e ele tem um relacionamento emocional e um vínculo com elas. Às vezes as netas se conectam e se sentem melhor com ele do que com seus pais. Ele não teve nada a ver com a criação delas, mas os campos e o amor que ele dá a elas não conhecem limitações. E ele nem precisa falar com elas, pois ele pode transferir sua energia para elas por meio de fotos. Ele não tem nenhuma conexão física, mas a emoção e o amor estão lá. Às vezes os pais dizem a ele: "Você gostaria de criar essas crianças porque elas não os ouvem, mas ouvem a você." E o Sr. Keshe disse que ouviu a mesma coisa de seus avós quando eles conversavam com sua mãe. E será que precisamos então do cordão umbilical? Ou já temos a linha de conexão por meio da emoção? Eu amo minhas netas além da imaginação. Nossa conexão se dá por meio da emoção. O mesmo acontecerá com as crianças de Mitra. A conexão se dá por meio da alma do Criador. A mãe cria o ambiente do útero. É assim que as crianças de Mitra podem nascer da interação de diferentes raças no universo. Elas não precisam nascer por meio do útero de uma mãe. Vimos como os pássaros e lagartos colocam seus ovos no ambiente ou os enterram na areia e, quando o clima esquenta o suficiente, eles simplesmente nascem. Eles não têm nada a ver com o útero da mãe. É assim que são criadas as crianças da alma do homem e as crianças universais, ou o que chamamos de crianças de Mitra. Porque elas não se encaixam na estrutura, então elas têm que se encaixar no ambiente. Pergunta para o Sr. Keshe: uma criança de Mitra, quando nascer na Terra, será mais cristalina e silício do que uma criança normal? E possivelmente terá uma estrutura cerebral de um único hemisfério em vez de dois hemisférios? O Sr. Keshe responde: será uma combinação dos dois. Elas ainda se parecerão com você e comigo. No espaço, elas podem se converter em outro ser, o que o homem não pode fazer porque elas trabalham por meio dessa operação. Os médicos terão que estar preparados para entrar em contato com essas crianças, pois eles não saberão o que fazer com elas. Os seres humanos precisarão de tempo para se adaptar às mudanças. Temos que educar nosso povo na essência e na força da alma para podermos entender essas coisas. Conseguimos muito para fazer o homem avançar em direção à comunidade universal. Você verá diferentes estruturas cerebrais ou sistemas de controle central. Algumas criaturas nem sequer têm um sistema de controle central em termos físico, mas podem criar a imagem de que têm um. A alma controla tudo em uma dimensão maior. Muito em breve o homem os verá. Isso ocorre porque os campos que eles criam no controle central são tão fortes e tão diferentes que nesse sistema planetário aqui não podem manifestar matéria estrutural como um cérebro. Em vez disso, eles trabalham na dimensão das linhas universais e eles têm um sistema de controle que gerencia suas vidas e a vida física. Eles não precisam de uma conexão física. Pergunta para o Sr. Keshe: como você pode praticar a transmutação em casa? Sr. Keshe responde: isso é feito por muitas pessoas. Você tem que entender como expandir a sua alma. Há pessoas que praticam yoga, meditação, budistas e outros que tentam alcançar algo de outra forma. Mas quando você aprende, basta um piscar de olhos de um segundo e está feito. Então você pode começar a acessar o conhecimento universal. Mas você precisa entender isso e não apenas inventar coisas. Você precisa entender a essência. Então você entenderá como se estender para se tornar parte desse conhecimento. Então você poderá transmutar com muito mais facilidade. Enquanto você quiser pegar algo, você não conseguirá. Quando você se tornar parte disso para dar, aí sim, então você conseguirá. Esse é o maior problema de muitas pessoas que não entendem a transmutação. Pergunta para o Sr. Keshe: Você mencionou que a água de Ganges já está obsoleta para a agricultura e que há uma nova tecnologia para a agricultura, mas ainda não foi lançada. Você pode nos dizer quais Ganges usar para as sementes, depois para os brotos e em seguida para aumentar a produção? Sr. Cash responde: Isso está bem documentado nas notas agrícolas. A Aldin na Austrália e também tem o Dr. Gatto na África. E eles documentaram bem essas coisas. Cada semente precisa de uma combinação diferente. E cada semente precisa entender o trabalho da alma. Isso foi parcialmente respondido na semana passada, quando o Rick disse que as pessoas costumavam colocar as sementes na boca. Você as alimenta fisicamente ou as alimenta por meio da alma? Então você entenderá. O novo sistema usa uma maneira totalmente diferente da dos Ganges. Isso será explicado com mais detalhes em um futuro próximo. Pergunta ao Sr. Cash: O sudário de Turim é real? Os cientistas estão dizendo que foi uma luz muito poderosa e intensa que imprimiu a imagem de Jesus no tecido. Qual é a sua opinião sobre isso? Sr. Cash responde: Sim, ouvi falar sobre isso, mas eu não entendo. Não vou me meter nessa polêmica. Será que ela sempre esteve lá? Havia um tecido lá ou foi fabricado mais tarde e depois acreditado como sendo de Cristo? Há uma grande controvérsia sobre se ela é real ou não. Pergunta para o Sr. Cash: Houve algum sucesso em relação a alguém com demência avançada ou Alzheimer com os novos sistemas? Se a condição for provavelmente causada por trauma de infância, o tratamento ajudaria? Sr. Cash responde: Nós não tratamos, nós processamos. Eu deveria dizer que os médicos na Alemanha sabem como processar isso, sim. Há uma nova abordagem da Fundação Cash para entender o Alzheimer. As imagens mostram alguns pontos no cérebro e alguma falta de transporte de informações. Do nosso ponto de vista, na maioria dos casos, o Alzheimer ocorre quando uma parte do cérebro não se conecta com o banco de memória. É uma perda de conexão. Nós desenvolvemos sistemas para reconstruir e reconectar isso. O Alzheimer é a perda de conexão com o banco de memória no cérebro, ou seja, não existe, o que significa que não há seção para esse tipo de memória. O banco de memória do cérebro, ele é muito seletivo e tem seções específicas para coisas específicas. Por exemplo, há uma seção apenas para lembrar nomes, outra apenas colabora e se conecta a imagens, e outra para lembrar de endereços. Com a nova tecnologia, podemos reviver essas conexões usando as emoções. Os sistemas podem ser configurados para estar acima da conexão existente em um nível mais alto de campo de força. Isso foi feito com o cérebro da Naomi e ela se lembra de tudo, da emoção. E a primeira palavra que ela escreveu quando saiu do coma foi Fábio. A causa da doença de Alzheimer pode ser algo físico no cérebro ou que não queremos lembrar. A experiência foi tão ruim que não queremos nos lembrar dela e criamos assim o Alzheimer total para nós mesmos. De qualquer forma, a tecnologia pode mudar isso. O sistema cria um ambiente para que a conexão seja feita. Temos que entender o motivo da desconexão, seja ela emocional ou física, e agir de acordo. Nós criamos diferentes doenças psicossomáticas, como a esclerose múltipla, a doença ELA e outras. Criamos deliberadamente uma condição de barreiras e eles vêm em pontos nas imagens do cérebro. Talvez seja calcificação ou qualquer outra coisa. Os médicos veem o dano, mas eles não entendem a causa. A causa do Alzheimer e do Parkinson é totalmente psicológica. As alterações são causadas pelas emoções e são psicossomáticas. A doença de Alzheimer em qualquer idade pode ser recuperada se a pessoa aceitar a correção e se a emoção for satisfeita. A medicina atual não lida com essas coisas. Se você elevar a alma, isso abrirá os bloqueios na fisicalidade. O maior problema que vimos em pessoas com Alzheimer é que elas não querem voltar porque elas não conseguem resolver as emoções. É interessante ver as pessoas que trouxemos de volta do Alzheimer e que podem contar a vocês as coisas horríveis que o parceiro disse a respeito delas quando eles achavam que elas estavam fora de si. Mas elas se lembram dessa parte. Então entendemos por que elas querem continuar com Alzheimer. Elas decidiram não se lembrar. A idade é totalmente irrelevante no processo disso com a nova tecnologia. Aqui foi falado que a radiação nuclear, algum buscador de conhecimento falou que a radiação nuclear está fluindo para os níveis etéricos da matéria e não pode ser detectada com os nossos sistemas atuais. O Sr. Cash disse que as pessoas podem inventar qualquer coisa sofisticada que elas quiserem. Não podemos detectar, portanto, qualquer um pode dizer o que quiser, não é? Aqui houve uma pergunta sobre o que o novo presidente iraniano disse sobre voltar às negociações nucleares do 5 mais 1. Ele disse que precisa pensar muito bem antes de responder essa pergunta. O Sr. Cash não concorda que o presidente do Irã volte às negociações nucleares do 5 mais 1 porque com a nova tecnologia, a nuclear está obsoleta. Temos uma tecnologia que supera a tecnologia nuclear e qualquer outra tecnologia de armas, mas é uma tecnologia pacífica essa. Essa discussão não deve ser permitida na mesa. Abandonamos as negociações nucleares. Agora queremos levar as negociações a um novo patamar. E essa é a nova tecnologia em troca da paz. Nós chamamos isso de TETP, ou TETP, que significa Tecnologia em Troca da Paz. E temos que pressionar por isso. A energia nuclear é obsoleta e é como o latido de um cachorro. Não deve incomodá-lo. Podemos produzir urânio a um custo muito baixo, com mais eficiência e sem mineração. Não precisamos de materiais nucleares porque usamos os campos para criar forças de campo para o trabalho universal. Se conseguirmos nosso intento, o que não acho que acontecerá, porque há muitas outras coisas e poderes segundo plano que não podemos ver. No Irã, temos o problema da situação no Oriente Médio em relação aos líderes religiosos ou aiatolás e seu exército religioso, que é o SEPA. Eles são libaneses e palestinos e não iranianos, e agora associaram essa situação ao lado nuclear e científico, e eles são totalmente diferentes. Queremos liberar a tecnologia em todo o mundo, para todas as nações. A liderança iraniana teve a oportunidade de fazer isso há 3 semanas, mas está se retraindo. E qual é a razão disso? Temos que mudar a posição das discussões nucleares, mostrando a eficácia da nova tecnologia em todos os aspectos, como defesa, espaço e outros. Mas, ao mesmo tempo, temos que torná-la acessível a todas as nações. Com a tecnologia, podemos produzir gases, água, gerar energia e transferir campos para o bem-estar. Minha ideia e sugestão para o governo iraniano é muito simples. Damos essa tecnologia para as nações de acordo com a tecnologia em troca da paz, que é o TETP. Ignoramos os americanos e as negociações nucleares. A África não pode avançar em seu desenvolvimento porque não possui desenvolvimento adequado de recursos de energia. Por esse motivo, a África é mantida na escuridão e na pobreza. Ela atingiu seu limite máximo para construir represas e converter isso em energia. O desenvolvimento da África está bloqueado por causa da falta de energia. Os novos sistemas da mesa de negociação são para todas as nações africanas, da Índia, Bangladesh e o restante dos países em desenvolvimento. Pediu ao governo iraniano que considerasse a possibilidade de ignorarmos a energia nuclear, porque ela é obsoleta hoje. Pelo que estamos lutando? Em vez disso, deveríamos promover os novos sistemas que já temos em nossas mãos. A Terra cria água, gás e a energia que vemos com trovões e tempestades, vento e o restante como um sistema integrado. Eles estão todos conectados uns aos outros. E a Fundação Cash desenvolveu essa mesma tecnologia, mas nós estamos retendo ela. Estou pedindo aos nossos buscadores de conhecimento e ao pessoal do laboratório que sejam pacientes, pois sei como a próxima etapa precisa ser concluída. Desenvolvemos um sistema muito simples em que cada residência e aldeia pode ter a quantidade de eletricidade, gás e água que precisar. O custo do sistema será de dezenas de dólares. Isso mudará a África, a Índia, Bangladesh e muitos outros países e trará uma nova dimensão. As pessoas terão novas oportunidades de existir. É nesse ponto que o foco da nova tecnologia deve estar, e não no nuclear. Podemos fornecer um sistema agora mesmo que pode produzir plutônio e urânio no que chamamos de dia do blueprint, como fizemos com os Magraves. Vocês serão capazes de produzir plutônio rapidamente, pois vocês, buscadores de conhecimento, são bons nisso. Mas o que isso trará de bom? Eu aconselho o governo iraniano a se afastar das negociações nucleares porque elas estão obsoletas. Qual é a utilidade de perder tempo com isso? Vamos mostrar o que temos e assumir a liderança para promover a mudança. Mas o problema que temos no Irã é que metade da nossa estrutura está fechada com os palestinos e libaneses porque os aiatolás são de lá. Eles estão tentando negociar com a tecnologia dessa forma, que não tem nada a ver com isso. Se lançarmos a tecnologia agora, levará de 5 a 10 anos para que todos os homens do planeta tenham acesso livre a ela. Tudo o que você precisa é de dois telefones celulares, um para se conectar ao sistema remoto e o outro para criar o sistema. O conhecimento não mudou, mas sua compreensão aumentou. Você pode criar um sistema como o que você faz com os seus ganchos. Só que esse será para a sua energia e todas as outras necessidades. E o sistema durará 20 anos. Então a superioridade por meio do poder de controle do fornecimento de energia vai acabar. Ninguém será superior porque todo mundo fará a sua própria energia. Nós ensinamos a vocês tudo sobre isso, mas vocês, buscadores de conhecimento, são como aquele burro com duas vendas nos olhos. Vocês precisam amadurecer. Isso afetará as nações dos Estados Unidos e do Oriente Médio que controla o fornecimento de energia. A Arábia Saudita voltará à obscuridade. E todas as coisas que os Estados Unidos fizeram para se apossar do petróleo e de outras coisas não terão valor algum. Apresentei o plano ao governo iraniano sobre o que deve ser feito e tenho 99% de certeza de que ele não será aceito. Porque então a posição imaculada deles no Oriente Médio não terá valor algum. Há um dilema dentro de mim sobre qual deve ser o próximo passo. Se divulgarmos esse conhecimento nos ensinamentos, com certeza duas coisas acontecerão. O site da Fundação Cash vai desaparecer e, muito provavelmente, eu também vou desaparecer. Isso tem que ser trazido de uma nação e temos que fazer com que esses americanos e europeus entendam que não estamos interessados em negociações nucleares, de forma alguma. Porque não estamos mais brincando com esses brinquedos, acabou. Para nós, a tecnologia nuclear é esse brinquedo e agora nós amadurecemos. Queremos brincar com as ferramentas do universo. Queremos brincar com a mobilidade e as energias que dirigem o universo, não com alguns homens em lugares diferentes. O motivo pelo qual estou explicando isso detalhadamente é porque sei que as autoridades iranianas estão online ouvindo. Precisamos nos afastar do 5 mais 1, embora eu tenha lançado a semente para isso com Obama, e nós apoiamos isso de diferentes maneiras. A única razão para permanecer é se as autoridades do Irã quiserem ganhar algo com isso. O que é uma história totalmente diferente. Os chineses não querem que essa tecnologia venha à tona porque eles usam o petróleo e o gás para financiar e pagar nações para controlá-los por seus próprios meios e fins. Os americanos não são a favor da Fundação Cash porque assim eles perdem sua superioridade. E as nações europeias não gostam da Fundação Cash porque parte das coisas coloniais que eles construíram na África, na América do Sul e na Ásia será perdida nos próximos 5 a 10 anos. Agora podemos criar uma estrutura em que possamos mostrar a tecnologia. Podemos produzir materiais raros da Terra que prejudicarão a economia americana além do imaginável. Mas eu não quero prejudicar nenhuma economia ou qualquer outra coisa. Em vez disso, queremos criar condições para a mudança. Produzimos esses materiais raros da Terra em quilos de materiais específicos. Não usando as tecnologias que você já viu ou acha que conhece. É importante que entendamos a facilidade com que podemos interferir e mudar o curso. Mas duas coisas são importantes: permanecermos vivos e sermos capazes de fazer a mudança. Me encontrei com autoridades americanas na semana passada em Viena, mas primeiro informei ao governo iraniano que estamos tentando estabelecer uma nova estrutura de conversações. Os americanos não compareceram à segunda reunião porque eles sabiam o que os atingiria. Estamos propondo que deixemos as negociações sobre a questão nuclear de lado e analisemos as novas oportunidades com a nova tecnologia. Os americanos estão gritando tanto por novas tecnologias, mas será que eles querem realmente isso? A inteligência da nação é tão baixa que todos estão sendo enganados com essa IA maluca. A IA é muito importante para eles, mas é realmente irrelevante isso. A nova tecnologia pode levar a IA a novas dimensões, se aplicada da maneira correta. Aqui o Sr. Cash mostra fotos dos novos materiais raros da Terra que foram produzidos a partir dos campos. Esse é o material da Terra mais raro que você verá e podemos produzir quilos dele. Se eu colocar essa tecnologia nas mãos dos americanos, a economia chinesa de controle de materiais raros da Terra entrará em colapso em questão de horas. Eu quero negociar com os americanos com base nisso, não com nuclear. O mesmo material que você vê na foto pode ser transformado em plutônio. A diferença entre o plutônio produzido com a nova tecnologia é que ele já está na forma de energia. Não é necessário ativar ele, você só precisa pilotá-lo. Não há necessidade de hastes de controle, fuga de reatores nucleares e explosões, porque é um sistema autocontrolado por meio de uma base natural. Essa foto dá a vocês tudo mais. Um sistema desse tamanho pode produzir sua água, eletricidade e gás. Queremos falar com os americanos sobre essa tecnologia. Não estou interessado em energia nuclear. Nosso presidente está perdendo tempo. Eu deixei isso bem claro para a liderança iraniana nos últimos dias. E o mesmo acontece com os americanos. Podemos oferecer a vocês uma tecnologia que rompe o embargo chinês de materiais raros da Terra. Isso traz uma nova evolução para o setor industrial na Europa Ocidental. Isso acabará com a construção dessas enormes fábricas de baterias para carros elétricos. É assim que tem que ser e é assim que deve ser. Estamos lidando com uma tecnologia muito mais avançada do que a nuclear. Por que estamos perdendo tempo com a nuclear? Essa tecnologia já está completa. Nosso presidente correu para as Nações Unidas tentando negociar com o setor nuclear para retirar algumas sanções. Mas não precisamos nos preocupar com as sanções com essa nova tecnologia, porque podemos fazer tudo nós mesmos. Essa tecnologia fará uma enorme diferença para a África, para a Índia e os demais países. O maior problema para o governo com, digamos, gás ou petróleo são os bilhões que eles têm que investir nos oleodutos. Isso não será mais necessário com a nova tecnologia. Negociaremos com os americanos duas coisas: dar a eles uma nova economia e novos materiais. Levaremos prosperidade à África, permitindo que ela produza sua própria energia e materiais e dando a ela a chance de se tornar como os outros. Os africanos são tão inteligentes quanto os asiáticos. Muitos deles saem da África e assumem a liderança até mesmo de governos como os dos Estados Unidos, depois de séculos. Precisamos seguir em frente e concluir as negociações nucleares. Estamos preparados para apoiar os americanos com a nova tecnologia para energia, novos materiais e nova tecnologia espacial. Abriremos a nossa tecnologia espacial não apenas para os americanos, mas para todas as nações. E essa é a nova regra que estabeleceremos para as negociações com o Irã. Eu nunca luto como um azarão. E nesta era, com essa tecnologia, ninguém é um azarão, somos todos iguais. Estamos iniciando uma nova conquista progressiva e a TTIP, que é a tecnologia em troca da paz, tem que ser a pedra angular para trabalhar com os americanos. Vocês podem manter suas negociações nucleares e suas sanções. Aconselhamos o governo a construir essas unidades para as residências iranianas e dessa forma não precisaremos mais de gasodutos nem de refino. Nossos sistemas podem atender às necessidades de todos os iranianos e então as sanções não terão valor. Levaremos uma nova economia para o Irã e para os outros países. Forneceremos todas as matérias-primas e materiais raros da terra do Irã para os americanos. Mas não faremos isso de graça. Vocês nos sancionaram por causa da energia nuclear que está obsoleta, e nós os sancionaremos por causa dos materiais raros da terra e outras coisas que podem impulsionar a sua economia. Acho que vocês perderão mais do que nós. Meus amigos, a embaixada americana de vocês está na linha, e nos encontramos na semana passada. Aqui foi enviada uma mensagem para a embaixada. Vocês cometeram um erro e agora saberão como terão que pagar por ele. A tecnologia será dada ao Japão e à Índia, e os Estados Unidos ficarão para trás. Será que precisamos falar sobre energia nuclear? Como eu disse, essa viagem a Nova York não deveria ter sido realizada. Mas, se observarmos, foi o discurso mais respeitoso e condensado de um presidente iraniano na Assembleia Geral das Nações Unidas desde a Revolução Iraniana. E é assim que deveria ter sido, e é assim que deve ser hoje. Presto todos os meus respeitos ao presidente iraniano por seu discurso nas Nações Unidas nesta semana. É assim que deveríamos estar agindo. Em vez disso, tivemos todos os problemas com o ex-presidente Ahmadinejad, que é judeu e foi trazido para o Irã para causar nossos problemas, e ele fez isso para beneficiar só com suas contas bancárias particulares em Israel, às custas do sofrimento do povo iraniano. Não estamos interessados em negociações nucleares de jeito nenhum. Então, por que deveríamos desperdiçar nosso tempo com isso? Vamos sancionar os americanos com a nova tecnologia de materiais raros da Terra, a nova tecnologia espacial. Falaremos com russos, ucranianos, israelenses e todas as outras nações. Teerã deve se tornar o centro das negociações de paz devido à sua nova tecnologia do plasma. Então, quero saber quem terá vergonha de manter as sanções. Essa é a semente que estou plantando como consultor do governo e da liderança iraniana. Temos que entender o que temos em nossas mãos e como usar isso. Aconselho os americanos a não se boicotarem em relação à nova tecnologia. Vamos impor sanções para que vocês não recebam novo conhecimento, e vocês serão mais prejudicados por seu próprio comportamento do que nós fomos com alguns pedaços nucleares. Será que precisamos mais de usinas de energia nuclear? Precisamos mais de bombas nucleares? Porque a tecnologia do plasma pode eliminar qualquer coisa em uma fração do custo e em uma fração do tempo. Como eu disse à liderança iraniana nos últimos dias, a tecnologia deve ser um processo para trazer a paz com os americanos e o resto do mundo. Passamos muito tempo nas últimas 2 semanas negociando essa estrutura com os líderes mundiais, aqueles a quem temos acesso e aqueles que nos ouvem. Que o buscador de conhecimento diz: obrigado, Sr. Cash, por essa resposta maravilhosa, completa e bonita. Sr. Cash responde: não é uma resposta bonita. Passei os últimos 3 meses com os governos chinês, americano, iraniano e do Oriente Médio de todas as formas para encontrar uma solução universal com a tecnologia Cash. Nenhum deles quer que ela venha à tona, porque, de uma forma ou de outra, eles perderão o poder deles, ou o que eles acham que é o poder deles. Os chineses veem a criação de materiais raros da Terra da Fundação Cash como uma ameaça para eles, devido ao investimento que eles fizeram nos últimos 40 anos, comprando todos os materiais raros da Terra, minas e tudo mais ao redor do mundo. Depois bloquearam os outros materiais sem que ninguém soubesse e agora eles se tornaram inúteis para eles. A produção de gás da Fundação Cash é um prego no caixão para a China, porque assim eles não poderão assinar um contrato de 400 bilhões com o Irã para a produção de gás no sul. Muitas coisas mudarão. Os norte-americanos gastaram tanto dinheiro e criaram tanto caos com o fracionamento do petróleo, a destruição do meio ambiente e tudo mais. Os países produtores de petróleo e gás não querem que essa tecnologia se torne pública para proteger assim os seus bilhões em seus bolsos. Mas eles não podem levar nada disso com eles quando deixarem esse planeta. Como a poeira vai gastar dinheiro no espaço? É tão vergonhoso como o chamado homem mais poderoso do mundo, o presidente Biden, estava se vangloriando de como eles usaram todo o seu estoque de armas antigas na Ucrânia e Israel, e agora se vangloriaram da economia para criar muitos empregos na tecnologia americana de armas avançadas. Meu Deus, quem vai pagar por isso? Agora vocês entendem melhor por que estamos nessa estagnação para lançar a nova tecnologia. Mas vamos ver o que acontece. Temos o mesmo problema no Reino Unido. A monarquia britânica é separada do reino e da nação. Os bens que a nação tributa de Charles e sua família são apenas do reino e não dos bens pessoais do monarca. Os bens pessoais do rei Charles não são tributáveis. Ninguém sabe quanto ele possui, pois é considerado apenas o patrimônio pessoal do rei e não da família real. Acho que ele quis dizer aqui, o Sr. Cash, que somente os bens pessoais do rei Charles não são tributáveis. Continuando. Portanto, os bens do rei incluem todas as joias e o ouro que os britânicos roubaram dos espanhóis séculos atrás e tudo que eles levaram durante as guerras e os 140 bilhões de dólares em ouro que eles levaram da Líbia há algumas décadas, entre outras coisas. Esses ativos não pertencem à nação e não fazem parte da herança do reino da família real. Todo esse ouro chega a bilhões e é mantido secretamente no Royal Bank of Scotland e ninguém fala sobre isso. Isso é parte dos nossos problemas com as negociações. Os britânicos têm trilhões de dólares de ouro reunidos desde Henrique VIII e antes, aos quais o governo da Inglaterra não tem acesso. Isso pertence somente ao rei. Ele é o único que tem controle sobre isso. Nunca foi vendido. Foi emprestado ao governo britânico apenas 2 ou 3 vezes ao longo da história e sempre foi devolvido. Nunca é visto nos livros contábeis. E parte do nosso problema são esses ativos de ouro que estão com as monarquias europeias. Se pudermos produzir tanto ouro quanto quisermos, esses ativos serão afetados e aquilo que essas pessoas lutaram durante séculos vai ser desvalorizado. Esse é um dos problemas que temos com a Inglaterra nessas negociações. Se liberarmos a tecnologia, isso poderá prejudicar essas pessoas. Portanto, essa tecnologia criou seus próprios inimigos. Eles estão lutando com unhas e dentes para impedir que a tecnologia venha à tona. É por isso que eles continuam falando de falhas na tecnologia da Fundação Cash e que todo tipo de coisa acontece ao nosso redor. Não podemos fazer as coisas andarem tão facilmente porque cada movimento prejudica a posição e a carteira de alguém. Os governos europeus criaram um sistema para nos defraudar há cerca de 3 anos por meio de bancos bem conhecidos por milhões. Posso liberar os documentos. Os promotores na Europa emitiram um mandado de prisão contra essas pessoas, confirmando que fomos fraudados. Estamos em posse dos mandados e posso colocar seus nomes na tela. Mas esse é o trabalho da Interpol, mas os governos não estão apoiando. Essa é uma das maiores fraudes ocorridas na Áustria nos últimos 10 ou 20 anos. Receberemos o dinheiro de volta porque agora os mandados foram emitidos. Algumas pessoas pensaram que o Sr. Cash fez isso e aquilo. Agora eu posso mostrar a vocês os mandados. É uma operação bem organizada contra a Fundação Cash e foi mais ou menos apoiada pelos governos. Caso contrário, eles teriam agido de forma diferente. É por isso que estamos em uma situação financeira de tempos em tempos. O novo material raro da Terra é conhecido exatamente como isso e é a espinha dorsal da nova tecnologia espacial e dos microchips. É um material muito específico criado de uma maneira específica. Nós nunca o ensinamos. Ele é criado em uma combinação específica, não da maneira que você acha que pode produzir ouro. Levei quase 20 anos para concluí-lo. Esse material foi produzido nas últimas semanas. Podemos produzir radiação, combinações de materiais raros da Terra com material nuclear espacial que vai além do plutônio para criar novas condições. Isso tem uma enorme implicação e aplicação. 1 grama pode criar um escudo maciço em uma nação. E já testamos isso. O material está no estado de energia. Se você tocá-lo e colocá-lo em sua pele, ele será absorvido como água ou óleo em seu corpo. É muito parecido com a pele humana, flexível e separada. É como a separação entre seus dedos, caso contrário, sua pele pode ficar grudada. Se você tocá-lo com o dedo, você sentirá seu sabor, conviverá com ele e ele se tornará parte de sua energia. Mas depois você pode convertê-lo em um estado de matéria se você quiser. Mas na nova tecnologia avançada de comunicação, você não precisa criar um ponto sólido. Você precisa criar um ponto dinâmico e flexível, como um cérebro, e esse material permite que você faça isso. Pergunta para o Sr. Cash: então, pelo que as nações estarão lutando? Isso vai mudar completamente a forma como a humanidade interage no planeta Terra? Sr. Cash responde: foi isso que eu disse ao Ayatollah Khamenei e à sua equipe nos últimos dias. Por que estamos implorando quando a bola está em nossas mãos? Não pedimos a ninguém que implore, apenas preparamos para dar, compartilhar e fazer. Quando me reuni com um americano do alto escalão em Viena na semana passada, em frente à embaixada americana, com todo o seu poder ele estava tremendo de medo do que eu disse a ele e qual seria o próximo passo. Não trabalhamos abaixo do solo para fazer essas coisas. Trabalhamos sobre o solo e sobre as cabeças deles para que eles possam ver o que estamos fazendo. A tecnologia nuclear é obsoleta. Deixe as crianças brincarem. Meu conselho para o governo iraniano é que compartilhemos a tecnologia e chamemos isso de TTIP, que é a tecnologia em troca da paz. As nações africanas podem se desenvolver rapidamente nos próximos 3 a 6 meses. Elas se tornarão autossuficientes com a nova tecnologia. Estamos preparados para compartilhar e negociar. Não aplicaremos nenhuma sanção. A única sanção é vocês não a usarem. Vocês se sancionam. É o nosso trabalho começar a produzir esses sistemas o mais rápido possível pela Fundação Cash Irã. As pessoas ainda terão que pagar por isso, como imposto sobre carros e tudo mais. Todos terão um sistema e pagarão de acordo com sua capacidade. Ninguém será privado. Os governos têm medo de sua implicação e aplicação. Aqueles que vêm aqui fazer perguntas as fazem por meio da alma. Chamamos isso de almas dotadas. Vocês vêm aqui porque a pergunta foi preparada para vocês fazerem. Era necessário que essa pergunta fosse levantada hoje e respondida dessa forma. Que não brincamos de esconde-esconde. Julgamos de forma muito, muito direta. Não devemos ser sancionados, pois podemos sancioná-los e fornecer as tecnologias russas e a quem vocês acham que são seus maiores inimigos, e então vocês não serão nada. Eu poderia ter compartilhado essa tecnologia diretamente com os chineses, mas eles têm muito medo dela, especialmente as unidades de gás e os materiais raros da Terra. Eles estão morrendo de medo de que isso venha à tona. E agora estamos colocando isso na mesa para negociação. Esta manhã eu recebi a seguinte mensagem de uma das maiores casas de operações do mundo. E a mensagem diz: Sr. Cash, parabéns. Os líderes de nossas nações acabaram de entender a tecnologia. Eles precisam do gás como combustível. Quanto custa seu gás e com que rapidez ele pode ser implementado? Isso vem de uma das 5 maiores nações do mundo. Levou muito tempo, mas agora eles dizem que entenderam. Vamos ver o que acontece. Um dos motivos pelos quais os americanos estão travados é porque eles estão impedindo o surgimento de novas tecnologias até que consigam obter o retorno de seus investimentos anteriores. Os pacotes de raios cósmicos literalmente tornam obsoletos todos os bilhões gastos em satélites. Por que as nações africanas não deveriam ter o direito de tê-los? Com as unidades de plasma da Fundação Cash, a comunicação é mais rápida e ninguém pode interceptá-la como alguns governos fazem, e não há necessidade de criptografia. Ela é instantânea. Muitos de vocês se conectaram na última sexta-feira aos sistemas com essa unidade. No futuro, ensinaremos como conectá-los ao computador e ao telefone celular, então vocês não precisarão pagar um centavo pela comunicação móvel e ninguém poderá interceptá-los. Essa é a beleza dessa tecnologia. Ela já está ao alcance de todos os homens e em todos os cantos do planeta. Todos vocês que adquiriram os pacotes códigos já a possuem. Os americanos não querem que vocês vejam isso, muito menos que a usem. Para vocês é apenas uma unidade, pois vocês são filhos dessa tecnologia. Mas para aqueles que a entendem, é o fim do controle deles nas comunicações. Por meio dessas unidades, podemos alimentá-los, fornecer energia e dar a vocês tudo o que vocês precisam. O único objetivo ou meta dos buscadores de conhecimento da Fundação Cash é tornar esse conhecimento disponível a todos os seres vivos deste planeta e além, e compartilhá-lo de forma igualitária. Queremos trazer a condição de igualdade e paz, e essa é a meta. O buscador de conhecimento diz: Sempre acho muito estranho o fato de líderes políticos, governos e indivíduos não entenderem a beleza do que foi colocado na mesa. Sr. Cash responde: Eles entendem. Eu acabei de explicar para vocês. Eles querem proteger o poder financeiro deles e tudo mais. Acho que a eleição americana desta vez mostra a verdadeira face do pensamento americano em todo o país. Ela mostra os preconceitos, as alegrias, as colaborações e tudo mais que desta vez está na panela. Na verdade, são todos os caracteres e aspectos de um ser humano em todas as nossas nações juntas. A tecnologia virá à tona e seguirá em frente quando for o momento certo. As pessoas ao meu redor estão ficando frustradas com a questão de quando será o momento certo. Elas querem saber por que eu estou adiando. Porque ainda não é o momento certo. Não viemos aqui para fazer um trabalho apressado e ir embora. Estamos aqui para mudar os fundamentos deste planeta. Eu não poderia ter feito tudo isso sem todos vocês, buscadores de conhecimento, fazendo a sua parte em segundo plano. Cada um de vocês ajuda e apoia de uma maneira diferente. Isso faz parte de um trabalho coletivo. Eu agradeço a Deus por essa fraude, pois ela nos permitiu levar a tecnologia adiante rapidamente. Eles nos ajudaram a focar estritamente na pesquisa e no desenvolvimento, e isso nos trouxe rapidamente para a posição atual. É como se fôssemos um menino travesso e tentássemos comercializar o produto e ganhar dinheiro para que a fundação crescesse por conta própria. E essa não era a maneira correta. Isso tem que ser feito pelas nações e pelos governos. E o Pai nos protegeu de nós mesmos e, no final, nos guiou para o caminho certo que estamos hoje. Fim do índice rápido do workshop 557.